A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. Olá, boa noite! Está entrando no ar mais uma edição do programa Onda DX. Fique ligado em tudo o que acontece nas ondas curtas do rádio, aqui na Voz da Rússia. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Muito prazer, eu sou Danilo Nonato e hoje estamos em uma edição especial de Natal. O programa Onda DX é uma produção do Departamento de Língua Portuguesa da Voz da Rússia. Escreva para ondadx@yahoo.com e letters@ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. Hoje é Natal. Abrindo nossa edição especial do Onda DX de Natal, aqui na Voz da Rússia, vamos ouvir música russa. Você ouve agora o grupo Discoteca Avaria, com a música Ano Novo. Eu volto logo após o intervalo musical. Надо потренироваться. Тут нальют, там нальют. Не узнают, ты убей. Скажите мне, сейчас шампанского оформим, будем с вами наравне. А когда станет жарко, начнем дарить подарки. Славный праздник, это вот. Здравствуй, елка, Новый год. Aí o som gostoso, discoteca Avaria, pelas ondas curtas e internet, pela Voz da Rússia, serviço em língua portuguesa para o Brasil, Portugal e demais países de língua portuguesa. Esta é a Voz da Rússia, transmitindo diretamente da gélida Moscou para todo mundo, em ondas curtas e também na internet. Eu acabo de receber um e-mail aqui do nosso amigo Rubens Ferraz Pedroso, de Bandeirantes, no Paraná. Ele nos traz a seguinte informação. O serviço em espanhol da Voz do Vietnã está com um novo e-mail. Cartas e informes de recepção devem ser enviados para o seguinte e-mail. vovmundo@gmail.com. Repetindo, vovmundo@gmail.com. Um abraço para você, Rubens. Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo também para você e toda a família. O Rubens Ferraz Pedroso, que está em Bandeirantes, no Paraná, na escuta do Onda DX, aqui na Voz da Rússia. 31 de dezembro marcará o encerramento das transmissões em espanhol da Rádio Eslováquia Internacional. Já em 30 de janeiro, será a vez da Rádio Praga terminar com as emissões em ondas curtas, encerrando assim o ciclo destes dois países que no passado formaram a Tchecoslováquia. E para finalizar, outra novidade. Até pouco tempo, a rádio exterior da Espanha sequer imaginava em transmitir alguns minutos em língua portuguesa. Entretanto, há cerca de 5 anos, abriu espaço em suas emissões para falar no nosso idioma e agora está ampliando seus horários e canais. Essa informação foi enviada pelo jornalista Célio Romais. Registramos os cartões QSL de Glauber Gleidson Pérez, de Vale das Acácias, Pindamonhangaba, São Paulo. Também Francisco Vera, de Aportel, Portugal. Recebemos um QSL e cartão da cidade de Algarve. O senhor Hanu Kishkin, da Finlândia, também nos enviou um cartão QSL. José Gomes de Faria, de Contagem, Minas Gerais, obrigado pelos lindos cartões postais e informativos da cidade de Contagem. Cartas dos ouvintes, Dr. Alberto Hindenburgo Fitter, de Farroupilha, Rio Grande do Sul. Adriel Batista Correia de Melo, de Maceió, Alagoas. Antônio Ferreira, de Rancho Fundo, Brasília, Distrito Federal. Recebemos um cartão QSL. Francisco Ronaldo Magalhães dos Santos, de Fortaleza, Ceará. A todos vocês, muito obrigado pelo cartão QSL, pelas cartas e também e-mails. E desejamos a vocês um Feliz Natal e um próspero ano de 2011 com muita paz e saúde. E agora, aqui pelo programa Onda DX, na sua emissora Voz da Rússia, vem chegando o nosso amigo Ulisses Galete, desde São Paulo, no Brasil, com informações do Natal. Você conhece um pouco do Natal, da história do Natal no Brasil? Pois é, o nosso amigo Ulisses Galete vem trazendo aqui no programa Onda DX, na Voz da Rússia. Alô, ouvintes do programa Onda DX da Voz da Rússia. Aqui fala Ulisses Galete, de Itatiba, São Paulo. para apresentar um programa especial, colaboração do DX Clube do Brasil. Nesta época de festas, vamos falar das tradições e costumes natalinos no Brasil. Os brasileiros são uma mistura de pessoas de várias partes do mundo. E com uma colônia portuguesa primeiro, eles têm muitos costumes de Natal que se originam a partir desta herança. Uma tradição é a criação de um presépio. As origens da palavra presépio, o que significa a cama de palha sobre a qual Jesus dormia em Belém quando nasceu. O presépio é comum no nordeste do Brasil, Bahia, Sergipe, Rio Grande do Norte, Paraíba, Maranhão, Ceará, Pernambuco, Piauí e Alagoas. O presépio foi introduzido no século XVII na cidade de Olinda, no estado de Pernambuco, por um frade franciscano, Gaspar de Santo Agostinho. Presépios atualmente são criados em dezembro e exibidos em igrejas, casas e lojas. O povo do norte do Brasil, como no México, desfruta de uma versão do popular jogo de los pastores, ou os pastores. Na versão brasileira, há pastoras em vez de pastores, e uma cigana que tenta sequestrar o menino Jesus. Papai Noel no Brasil. Segundo a lenda, ele vive na Groenlândia. A ideia desse tipo foi importada da América do Norte nos anos 50. Ele só se popularizou devido ao apelo comercial no fim dos anos 60 e 70. Não há nenhuma explicação ou mais tradição sobre ele. Quando Papai Noel chega ao Brasil, ele geralmente usa roupas de seda devido ao calor do verão. Há uma tradição muito comum entre os amigos e famílias, chamado Amigo Secreto. No início de dezembro, os participantes do jogo escrevem seu nome em um pedaço de papel. Cada participante tem um papel nas suas mãos que revela o nome da pessoa para o qual ele deverá dar um presente. Durante o mês, a troca de correspondência entre os participantes que utilizam nomes falsos. No Natal, a família e amigos se reúnem para revelar seus amigos secretos e lhes oferecer um presente especial. No final de 19 e início do século 20, muitos imigrantes vieram da Europa e outras partes do mundo. Eles trouxeram suas tradições e as adaptaram às condições brasileiras. Assim, os alimentos que comem, especialmente nos estados do sul, durante o Natal, veio da Alemanha, Itália, Portugal, Espanha e outros países. Um jantar de Natal enorme, incomum no verão quente, inclui peru, presunto, arroz colorido e legumes frescos e pratos com maravilhosas frutas. No dia 24, à meia-noite, católicos devotos irão assistir à Missa do Galo. A missa tem este nome porque o galo anuncia o próximo dia, termina a 1 hora da manhã do dia de Natal. Esta tradição desapareceu na maioria dos lugares. Muitas famílias preferem se reunir para uma ceia especial, à meia-noite. Missas são celebradas no dia 24 de dezembro, ao fim da tarde ou início da noite. No dia 25 de dezembro, existem missas de manhã e à tarde. Muitos preferem a missa de Natal no final da tarde, para que eles possam desfrutar de dormir após a refeição da meia-noite ou, nas cidades praianas, ir à praia na manhã de Natal. As decorações incluem flores frescas e coloridas do jardim. Árvores de luzes elétricas podem ser vistas contra o céu da noite nas grandes cidades, como Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, durante toda a temporada. Como outras tradições de Natal do Brasil, a música associada ao Natal é em grande parte importada. Noite Feliz é provavelmente a música mais associada ao Natal no Brasil. Há algumas canções de Natal do Brasil, mas elas não são muito conhecidas. Vamos apresentar neste programa algumas gravações antigas que marcaram os natais brasileiros. Iniciaremos com Elisete Cardoso cantando Cantiga de Natal, com Severino Filho, sua orquestra e coro. Depois, com Blackout, Natal das Crianças, com coro e orquestra. Finalizando, Trio Madrigal, Trio Melodia e Conjunto Radamés Nhatari, Cantigas de Natal. Amanhã, oh criançada, vem o bom Papai Noel, de sacola pendurada, com brinquedos a granel. Bem, concluímos assim este programa especial. Falou Ulisses Galete, de Itatiba, São Paulo. Boas festas a todos. São os votos dos membros do DX Clube do Brasil. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bell shine. E de São Paulo, nós vamos a Paraíba, na cidade de Lagoa de Dentro, com Leonardo Ferreira. Também trazendo, abastecendo aqui o nosso programa Onda DX, edição especial de Natal, com mais informações das ondas curtas. É com você, Leonardo. Olá amigos que sintonizam Onda DX da Voz da Rússia, aqui é Leonardo Ferreira e estou chegando com mais um segmento DX. E a Rádio Canadá Internacional continua com o seu programa em português para o Brasil, dirigido pelo jornalista Héctor Vilar e a participação de alguns colaboradores. A Rádio Canadá Internacional está transmitindo o programa Canadá Direto entre 20 horas e 21 horas pelo tempo universal em 15.305 kHz e 17.765 kHz. Das 21 às 22 horas pelo tempo universal em 15.305 e 17.765 kHz. Das 22 às 23 em 11.990 e 15.305 kHz, de sexta-feira a domingo. E ainda há duas emissões especiais no domingo e na segunda-feira para o centro dos Estados Unidos, entre 0 hora e 1 hora pelo tempo universal, em 9.755 kHz. O Canadá Direto é um programa da Rádio Canadá Internacional que traz notícias, músicas e reportagens especiais sobre os mais diversos aspectos da cultura, economia e relações Brasil-Canadá. A Rádio Belarus está transmitindo a emissão de 20 minutos no idioma espanhol aos domingos, entre 21 e 21 horas e 20 minutos pelo tempo universal, nas frequências de 6.155, 7.360 e 7.390 kHz. E agora a dica de escuta da semana. Algumas emissoras brasileiras estão muito ativas nas ondas curtas. A rádio daqui, uma emissora que pode ser captada em 11.830 kHz, está com a super programação nos 25 metros. A dica também para quem quer acompanhar notícias e notícias com qualidade e com conteúdo é ouvir a Rádio Bandeirantes de São Paulo. A emissora transmite nos 31 e nos 25 metros, sendo nos 31 metros em 9.535 kHz e nos 25 metros em 11.925 kHz. A rádio HCJB é uma emissora que há muitos anos transmite emissões em português para o Brasil incessantemente. A emissora iniciou suas transmissões há mais de 70 anos direto da Cordilheira dos Andes, no Equador. Agora, a emissora, que está com transmissores locados da CVC, está precisando da contribuição dos ouvintes para a construção do seu parque transmissor na Cordilheira dos Andes, no Equador. Os interessados em ajudar e contribuir com esta emissora devem acessar o site da mesma, www.hcjb.com.br. Viva as ondas curtas da HCJB! Espero que tenham gostado do segmento DX dessa semana. Na próxima, tem muito mais aqui no Onda DX da Voz da Rússia. Esteve com vocês Leonardo Ferreira. 73 a todos. Boas escutas! Muito obrigado, Leonardo Ferreira. Vem chegando músicas aqui no programa Onda DX da Voz da Rússia. Canta agora Alexander Marçal com a música Ano Novo aqui no Onda DX da Voz da Rússia. Город в гирляндах, ночное застолье, годы меняют свои номера. И для таксистов сегодня раздолье, и для подарков настала пора. Хоть в глазах твоих легкая грусть, что-то ты не успел, ну и пусть. Запах мандарин из любых витрин, по проспектам и по линиям метро. Стрелка стрелку бьет, это Новый год. В государстве вьюг и северный. Мерцают афиши, море гостей, конфетти, мишура. Вы поднимите бокалы повыше, Нового года приходит пора. Хоть в глазах твоих легкая грусть, что-то ты не успел, ну и пусть. Запах мандарин по проспектам и по линиям метро. Стрелка стрелку бьет, это Новый год. В государстве вьюг и северных ветров. E temos mais participação especial em nosso programa. Agora nós vamos a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com o jornalista, blogueiro e apaixonado pelas ondas curtas, Célio Romais. Um abraço aos prezados radioescutas e deixistas, sintonizados em mais uma edição do tradicional programa Onda DX da Voz da Rússia. Eu sou o Célio Romais e falo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Em nome do DX Clube do Brasil, apresento algumas informações atuais do mundo do rádio em ondas curtas. Fiquem ligados! Lembramos que citamos sempre aqui a hora universal. No Brasil, a diferença é de 2 horas a menos em relação à referida hora, ou seja, quando são 21 horas na hora brasileira de verão, são 23 horas na hora universal. O 31 de dezembro marcará o encerramento das transmissões em espanhol da Rádio Eslováquia Internacional. Já em 30 de janeiro, será a vez da Rádio Praga terminar com as suas emissões em ondas curtas, encerrando assim o ciclo destes dois países que no passado formaram a Checoslováquia. Na década de 1980, a Rádio Praga transmitia programas diários em português nas ondas curtas da antiga Checoslováquia. Conforme vem anunciando em sua programação, a Rádio Eslováquia enviará apenas o seu cartão QSL de confirmação como lembrança. Por isso, quem ainda não remeteu para emissor um relatório de sintonia, assim deverá proceder até o último dia deste ano. Lembramos que a estação pode ser monitorada até 31 de dezembro, entre 2h30 e 3 no tempo universal, em 6.080 e 9.440 kHz. Também das 15h30 às 16h no tempo universal, em 9.445 e 11.660 kHz. Também entre 21h e 21h30 no tempo universal, em 9.460 e 11.610 kHz. Nos domingos, a estação de Bratislava responde às cartas e e-mails dos ouvintes. O endereço eletrônico da emissora é o seguinte: rci-spanish@slovakradio.cz. O Ministério das Relações Exteriores da República Tcheca, que financia as emissões para o exterior, decidiu levar a cabo um importante corte no orçamento da Rádio Praga a partir de 2011, como medida para reduzir o déficit do governo. Assim, a emissora prosseguirá emitindo em 6 idiomas, mas apenas pela internet, satélite para a Europa e emissoras coligadas. Em janeiro, a direção da emissora fará novos anúncios, antes do encerramento das transmissões em ondas curtas, previstas para o último dia daquele mês. E agora, a última informação deste segmento: emissoras que vão e emissoras que vêm. Até bem pouco tempo, a rádio exterior da Espanha sequer imaginava transmitir alguns minutos em língua portuguesa. Entretanto, há cerca de 5 anos abriu um espaço em sua emissão para falar no nosso idioma. Nos dias atuais, a emissora aumentou suas frequências em língua portuguesa, chegando a estar no ar em nosso idioma em 6 canais diferentes, com o objetivo de alcançar não somente o Brasil, mas a Europa, América Central e do Norte. A emissora possui agora uma emissão que vai ao ar entre 21h30 no tempo universal, ou seja, entre 19 e 19h30 na hora brasileira de verão, que é quando a maioria dos ouvintes está em casa. Tal emissão pode ser ouvida em 11.680 kHz, na faixa de 25 metros. Ela é uma reprise da transmissão original que vai ao ar entre 18h30 e 19h no tempo universal, pelas seguintes frequências: 9.765, 7.275, 15.125, 17.595, 17.715 e 17.850 kHz. As transmissões vão ao ar de segundas a sextas-feiras, com a apresentação de Estela Viana. Bom, amigos, por hoje era isso. De Porto Alegre, falou Célio Romais. Feliz Natal e boas escutas a todos. A todos vocês, amigos e radioescutas da emissora Voz da Rússia, desejamos um Feliz Natal, boas festas. Voltamos na próxima semana com a última edição do programa Onda DX, uma edição especial para finalizar o ano de 2010. Fechando o nosso programa, canta Maria Quadriana, Na Floresta Nasceu um Pinheiro. Uma boa noite, fique em paz e um Feliz Natal é o que deseja todo o serviço da Voz da Rússia para você, amigo ouvinte. Tchau, tchau. Зеленая была, метели пела песенку с елочка бай.